E tá livre desvio, mantendo 070. Só para confirmar aí, não sei, para otimizar para vocês, qual seria a melhor taxiway para livrar? A gente pode preparar o pouso para livrar na Lima, na final? Afirmativo. O que for melhor é para o comandante. A aeronave retaguarda, a aeronave da Pataredo, está umas 5 ou 6 milhas aí fora ainda. Pode livrar na Lima tranquilamente. Ok, senhor, obrigado. Oceanero 6200, no solo de Salvador aos 5-1, livra à esquerda. Chama o solo 121, desce cima 9. 121, 170, chame CIF 12685, alterne 12545. 2223 agora está 11 milhas da cabeceira 17, forma e visual. Passa para cima, reportar a visual, passando 2223. Aguarde um minutinho, o McLeod, para avaliação. Vindo no 31, desce e mantenha 3.000 pés, 1.022 ajuste. 3.022, mantenha pro 9131 da azul. Ok, pode curvar agora à direita na proa 055. Direita 055, desce 3.000. Afirma, inicie redução para 1909. Vai reduzir. Tem contato visual com a pista, passando 2223, controle. Chame a torre agora, frequência 118.6.2223. 118.6, passando 2223. Entre a pássaro nacional da 17 Trip. 223. Fecha, Trip 53, não vai. Passarei 2223, bom dia, o altímetro 1022. Já embaixado e travado? Já contei de posto, baixo travado, passarei do 2223. Afirmativo, continua aproximação, guardando pista livre para cheque o vento no 30 graus com no 2 nós. Atente a pássaros durante a aproximação na pista 17. Está certo, atento a pássaros, está certo, 223. No meio, no solo 55, livrando na Lima, à esquerda. Chama o solo 21-19. Lima, esquerda, 219, tipo 53, no meio. Azul 9131, curve à direita na proa 075. Para interceptar aí a final, visual da 17, informe avistando para modificações das regras. Direita 075, reportará visual do 931. Dia, taxia 4143, posição 0343. Ou seja, bem, nós não calibramos por aqui, então é Lima, vai em frente para frente baixo da aeronave da TAM, daí vai para posição 3 girando à esquerda. Obrigado. Esta pista 17, vai em contato visual com a pista. Afirmativo, passarei 2223, livre pouso, pista 17, o vento no 30 graus com 11 nós. Pô, Romeu no 30 com 11, livre pouso na 197. Passarido 2223. Está tratando de bem dizer, com uma formação bem que faz uma impacto para nós. Ok, é possível voar na proa 040, esquerda? Então, curva à esquerda na proa 040, está livre a descida até 4000, ajuste 1022. 040, próxima 4000, 42, mandei. Romeu, papapá, mais 17, Romeu, está levando aqui a próxima cidade de baixo, vai com proa de Paris. Que excelente o Max Gillette, Romeu. Quilo, papá Victor, prossiga. Mantenha 2000, está aí a 6 milhas para interceptar a final da 17. Tá ciente, completa a curva direita 090, desce 2000, zona 9131. O Chané 6225, redução para 170 nós, livre descida até 3000 pés, ajuste 10022, mandando em órbita e voe na proa 200, para interceptar a final da 17, mas escuta para a modificação das regras. Proa 200, descendo para 3000, estado 902, chamarei para uma geração. Escuta, né, Tony? Mike Rio Delta, tem condições de fazer uma ponte com o Mike, o Kilo Papá Victor? Pode please chamar o Sol 12019 para cheque do rádio, por gentileza? Modulado, o Mike Rio Delta poderia modular novamente? O Azul 9131 já tem um campo à vista. Ok, então modificadas as regras aos 5.8, desça visual 1.500 pés e chame a torre agora na frequência 118.6 para instruções de girar base final da 17. 18.6, 1.500 pés, desce o Azul 9131, bom dia. Conta lá, rotatória, baixar trabalho com 1022, 9131. Passarei 2223 no solo 58, à esquerda na Lima, chama o solo 219. Na esquerda na Lima, chama o 219. Afirma, passou 70 e passou 50, 43, 43. 1180. O Delta, o time entrou no 022, o vento no 40 graus com 11 nós, sem livre decolagem, pista no 7. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, com a informação até o... 3663, a pista no 0 ainda fechada, previsto óbito na posição Bonf. Desse mantém o nível de voo 080. Não, a posição do senhor não é no simples, é no passo 3, ele próximo ao total, à sua frente. Tem como é que eu vou? Lino do Jamaica, mantendo a escuta vaga sobre a foda, gentileza. Azul 9131, atualizado ponto, pistão no 7, vento 130 graus, 109. 130 com 10, nossa, livre o pouso na 17, azul 9131. 22, também 500, ainda não, negativo visual. Visual com solo. Ok, vai interceptar a final da 17, curva à esquerda na proa 170. Esquerda 170, né, 225. Controle Salvador, bom dia. Mike Eco Delta decolado, 3 coisas. Mike aqui é com o Delta, bom dia. Direto Manati, reporte 20 milhas afastado. Manda lá 20 milhas afastado, Manati Delta. Azul 4298, desse mantém a 3000, 1022 ajuste. 9822, afastado. Só pra informar, o solo, o 5316 tá, estão chamando a gente aqui no 4, ok? No 3 não tem ninguém. Tá ok, isso é sede balizador, tem informação que passa em pré, de repente eles mudam aí pra uma questão de disposição, sem problema, obrigada, tá? Obrigado a vocês. O 4298 vai seguir tráfego Fokker 100 da Oceanair. Agora é sua posição de 2 para 3 horas, 8 milhas. Sim, está com a gente esperando, 4298. Ok, vou coordenar aqui com o controle e vejo se é a melhor saída possível, ok? Quilo pra partida do bom dia, mas tem muito que agora dá pra fugir, beleza? O solo 121 decimal 9. Bom dia. Na proa 080. Rota 080, 4299. Paulo Salvador, bom dia, 9-3-1, livrado na Lima. Prossegue por gentileza via parte pro 29. Parte 29, 9-3-1. E a 6-2-5. 6-2-5. Pela parte, uma tava mais na escuta? Só confirma o parte, por favor. Gente, eu vou pagar pro senhor litoral sul para que o senhor contorne via Farol da Barra por gentileza de saída, porque as aproximações de aeronaves estão sendo pela pista 17. Tá autorizado para a Serra Índia Eco Índia, 500 pés, decola da 17, litoral sul, faz decolagem direita. Aciona código 0197208 controle. Não está autorizado prosseguir, mas está. Está livre descida até 3 mil pés, ajuste 1022. Prosseguindo e descida até 3 mil. Detalhamento correto, tracionamento táxi 156.022 é a última. Que pessoas a bordo, por favor. Obrigada. Tudo a fazer com o diminuído solicitado? 304, prossiga. Papa Mike, bom dia. Aciona, estima pronto para o táxi na bata. Uma sétima corredor forte, faz decolagem curva esquerda. Mas prossegue de 1-1. Aciona 5405 no transponder 1208, a frequência do controle. 5405. Acho que se encontra, por favor. Sim, tracionamento está 118,5, altímetro marca 1022, tem um bom voo até a próxima. Quem modulou foi 3663? Afirmo. É o número 2 na aproximação da 10. É, Então, mantém a órbita ou retira a órbita? Pode manter a chegada, se considere a órbita, está livre descido até 4.000 pés, ajuste no 022. Qual a velocidade indicada que está mantendo? Até agora com 122. E pode manter essa velocidade? Ok, manterá 220 e a chegada, retirando a órbita, 3.000. Aqui é com o Mike, chegada a Mari, chame o Neo de descida. Tá ligado. Controle voo no 922, está passando Mari, efetuando mais um 360, sobre a instrução para atender o seguinte. Ok, sente. Mike é com o Mike, desça e mantenha... Coisão, mantenha 1-1-1-0, aguarde descida. Controle Salvador, 35-2-1-7, sente do Juliette. Está em contato com o radar CC Famílias Nordeste. Bom, você vai chamar no ideal de descida, é 35217. Confirme nossa prioridade com a pouso. Aguarde. Azul 4298, já visual com a pista? Permitiu. Chama a torre 186. 186, obrigado. Provavelmente vai ser o número 5 para pouso. Contornar o baixo até o 01, está descritando. Gente, contornar o baixo, está 01. No 7 está liberado para pouso. Não tem tráfego previsto para sequenciamento para 17. Temos tráfego previsto para sequenciamento na 10. Gente, então a intenção é prosseguir para o 7. Controle Salvador, esse é o CR 3304, transfere em órbita 180 para o Controle Salvador. Azul 4298, chama a torre, 18.6. 18.6, pô. 4298, no final da 17, baixar a travada. Azul 4298, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso na 17, o vento 130 graus, 10 nós. Repouso na 7, 4298. 080. Quando a Lagoinha 080, descida na ponte, transfere para o Valeu. O trip então tem intenção de pousar visual na cabeceira 17, confirma? Afirma. Então vou ir para o VOR e descida até 3.000 pés, ajuste 1.022 na escuta para modificação das regras. Em descida até 3.000 pés na proa do VOR com 1.022, 352 na 7. W approach, bom dia, American 980, will you descend at 11,000? American 980, descend and maintain flight level 050 on Amman arrival. Expect ILS X-ray runway 10. Okay, descend to 5,000 feet on the Amman arrival, American 980. 3663, desça a via para 2.000 pés, ajuste 1.022, reporte localizador. Via 2000 com 1022, repassará localizador, tá 3663. Mike é com Mike, tá voando, Mari, confirme. Voando louco, bom. Não, negativo, voe Mari para a chegada Mari, tá livre descido até o 050. 050 Mari, ou Mike é com Mari. Sobre uma cidade como eu, vai manter sobrevoo próximo à cidade de Bate, na proximidade da cidade do Terminal São João. Recente. 4298 no solo de Salvador 10, libera a esquerda na Lima e chama o solo 121-9. Tá ligado na Lima, chama o solo 21-9. O azul 4298. Som da base, autorizado de direção no site do Papamike. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, Lima Papamike. Lima, Papa Mike, o vento 120 graus com 12 nós, autorizado a decolagem pista no 7. Autorizado decolagem, Lima, Papa Mike. Jornal 4 08, bate pressão. autorizou a contagem do táxi, está para o 08 azul 42 azul. Aos 1-1, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 120.8, bom voo. Farol de Itapuã, 120.8, obrigado, bom trabalho, Lima, Papa Mike. 500 metros na escuta permanente, vamos até o parque de Itapuã. Ok, está autorizado até Iguatemi, forte livrando aquele setor. Voo 922, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite longe, voo 922. Controle Salvador, papapapá, Lima, papá Mike, decolado da 17. Lima, papá Mike, corredor Axé, reporte Trabalho de Farol da Barra. Cortará no Farol da Barra, o Lima, papá Mike. Existe possibilidade de cortar via Parque Pituaçu, senhor? Lima Papa Mike, acione 0197, por gentileza. E ingresse no litoral, aguardando para prosseguir Pituaçu. 0117, aguardando para o Pituaçu. 9 para Guarulhos, para o Sobe. Você pode iniciar a atividade, porém vai ficar a critério da liberação da pista, que ainda não ocorreu. Ok, eu tenho a aeronave da... Considera, já liberou essa retaguarda. Está autorizado o curso para o próprio? Da 3179, está autorizado para Guarulhos, 340 nível, decola da 10, na sede da El, Reda, Brito. Após decolagem, curva à direita. Onde intercepta o Zulu no 0, brava até o Zulu... Correção. A Zulu no 6, brava até o Zulu 30. Aciona 5496 no transponder, 120.8.3. Está autorizado, vai livrar na vertical da paralela até o parque de Pituaçu. Quem modulou foi o Lima Papa Mike? Negativo, só informou que estava na... através do Pituaçu, senhor. Outra aeronave que modulou. Ah, tá ok. Mari Juliette Romeu, vai prosseguir para o litoral agora? Confirme. Até o parque de Pituaçu. Pituaçu. Ok, ingresso no litoral inicialmente, aguardando para Pituaçu, temos vários tráfegos aí em aproximação. Ok, senhor, então o senhor autoriza manter o voo parado, estou aqui na próxima Luiz Eduardo Magalhães. É que eu estou no ar aqui, da emissora, senhor, vamos manter o parado, senhor, autorizado. Autorizado, parado. Tem um trato helicóptero também, ali no litoral, 2 milhas à sua direita, mantendo 500 pés. Tá no visual, tudo na papa mais direto mesmo. Controle A352, zona 7, livrou 140, descida 3.000 na proa do VR Salvador. Ok, desse mantenha 3.000 na escuta para modificações da regra, trip 52, zona 7. 3.000, vai reportar mudança de regra. América 980, descende e mantém 3.000 feet, QNH 1022. Down at 3.000 feet, América 980. Localizador, voo 1922. 922, complete final LS, vai seguir a banda da TAM, meia dúzia de milhas à frente, chama a torre 18.6. 18.6. Agora, daqui a um minuto. Obrigado. 3363. Complete final LS, 18.6 torre. 18.6 dúzia, obrigado, 3363. Vai cancelar aqui a proa do Iguaçu, Parque de Pituaçu, vai manter a vertical da Paralá na aproximação aqui do Iguatemi. Excelente, autorizado. Graças. Vamos para o aguardando informação de pista livre. Salvador, bom dia, TAM 3363. Clear Elastic Ray Approach, Report Deception Localized. Roger, down to 2,000 feet, clear the ILS approach and report on the localizer, American 980. O TRIP 5217 está agora a 17 milhas do VOR de Salvador. Vai ter condição de conseguir uma descida ou é necessário uma órbita, uma espera? A missão é manter a proa 270 aí para a perda de altitude. Ok, então curva à direita na proa 270 para perder a altitude. Forme visual com campo para a modificação das regras. 270 vai reportar visual com campo para a mudança de regra. Salvador, bom dia, 5826, informação de BF. Web 5826, desse mantém a 060, chegada a mar e redução 250 nós. 060, redução 250, 5826. Mas é com mais de mar, senhora. Firmo, desse mantém a 4000, ajuste 1022, Mike é com Mike. 22, Mike. Mate, Leste Romeu, tá na rota lá da Bagatim, tá no visual mínimo a Papa Mike, intenção também é sobrevoar na cidade de Bate. Ela mantém separação visual, Romeu. Firmativo, mantém a separação visual e informe para levar o setor. Vou estar tá levando o setor, Romeu, tá no visual do Mike Leste Romeu, Lima, Papa Mike. Firmativo. Gato, abraço. TAM 3304, desse mantenha 3000, ajuste 1022. 0223, meu TAM 3304. Lima Papa Mike solicita proa do Serra Índia Eco Índia. Qual o rumo ideal, Lima Papa Mike? 050. Firmo, reporta para ingresso 117, Romeu Tóxico. Certo, Lima Papa Mike. Certo, cidade baixa, aguardando pra voz direto. Lima Papa Mike, visual 44. Lima, 345, Lima Tivo, não tem um chute agora pra cá, por favor. Pelo tráfego do Lima Papa Mike, tá mantendo o terminal do Cesar. Gente. Tá 3179, estamos com 49 a bordo, são 3 horas, perdão, 4 horas, não tem lugar de não. Tá 240 para antecipar a final de 5 milhas da Capicerona 7. Forme visual. Esquerda 240, descendo para 2000. O TRIP 5217 está presente para apoiar a mudança de regra. Okay, plano modificado aos 19, desça até 1500 pés. Sente até 1500, TRIP 5217. Te mantenha a posição, Gilete Bravo Delta, tem um tráfego da TRIP aproximando para pouso, pista 17. Voo 922, confirmando, baixou, travou? Afirmativo, 922. Ciente, Gol 922, o vento 130 graus com 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Ele pousa o Gol 922. Papa Tango Mike é com Mike, vetor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 020. Esquerda 020, Mike. Dois, um, sete, na escuta da torre.